Panorama Agrícola para 8 de agosto de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo nesta segunda-feira de lua crescente o programa de 8 de agosto. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: mais tranquilo que água de poço. Lançada a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar aqui em Santa Catarina. Mercado Agrícola fala sobre a safra da banana. E no Espaço da Mulher, o tradicional feijão com arroz. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você não precisa jogar fora o pão de ontem. Reaproveite. Seja criativo. Use pão adormecido para fazer pudim, rechear aves, fazer torradas ou acompanhar uma salada ou uma sopa. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Instalada em Santa Catarina, a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, da Pesquisa e da Assistência Técnica e da Extensão Rural. Quem coordena a frente é o deputado Dirceu Dresch, que explica aqui no Panorama Agrícola um pouco mais sobre o trabalho dessa frente parlamentar. Olha, a ideia é unir um conjunto de entidades, organizações e o parlamento catarinense, entidades públicas, privadas, organizações, os agricultores, universidades, Embrapa, escolas técnicas, para discutir um marco regulatório do tema ATER no Brasil, assistência técnica, pesquisa e extensão. Mas a gente também quer enfocar essa questão da segurança alimentar. Um dos grandes objetivos nossos é debater muito o futuro da agricultura familiar no nosso estado, as alternativas de renda que vão surgindo, e aí a assistência técnica, a pesquisa tem uma função estratégica nisso. Nós temos aqui milhares e milhares de agricultores que produzem fumo, por exemplo, que gostariam de produzir alimentos, que precisam de ajuda técnica, pesquisa, alternativas para a renda dessas propriedades. Então, o objetivo nosso com essa frente é fazer essa grande discussão, junto com as demais comissões na Assembleia aqui, a Comissão da Economia, a Comissão da Agricultura, a Comissão do Meio Ambiente, quer dizer, construir uma estratégia forte para o futuro da agricultura familiar em Santa Catarina ter um caminho mais seguro, né? Mais segurança, mais renda, mais condições de dignidade no meio rural. Então esse é um pouco o desafio que a frente parlamentar tem, né? De unir todo este potencial que nós já temos, né? E construir deste potencial novas perspectivas de futuro para garantir uma qualidade de vida do nosso povo no meio rural catarinense. Falou o deputado Dirceu Dresch. Nós ouvimos agora o deputado José Milton Schaefer, que é da EPAGRE, originário da EPAGRE, e que também faz parte da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. É mais uma ferramenta de apoio, de discussão para a extensão rural, também para a pesquisa. E, acima de tudo, o objetivo final, principalmente aqui em Santa Catarina, da extensão e da pesquisa, que é o fortalecimento da agricultura familiar. Então, entendo que esta é uma frente que tem tudo a ver com a EPAGRE, com todo o trabalho da agricultura como um todo, mas especificamente com a EPAGRE. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui também como representante da empresa, dos agricultores e, acima de tudo, como deputado, fazendo parte, né, desta que vai, com certeza, se constituir num dos instrumentos de fortalecimento, né, da extensão rural e da pesquisa em Santa Catarina. Esse é o deputado estadual José Milton Schaefer. Também na semana passada, em Florianópolis, houve na sede da EPAGRE uma cerimônia que deu posse ao novo diretor de desenvolvimento institucional da empresa catarinense de pesquisa e extensão rural, a EPAGRE. O novo diretor é Eduardo Piazeira, que fala um pouco mais sobre as atribuições dessa diretoria. Atender às demandas coletivas dos empregados da IPAGRE. Ao se atender a essas demandas coletivas, que dizem respeito muito a condições de trabalho, qualificação do quadro e outras melhorias no sentido de melhorar a condição de trabalho do funcionário da IPAGRE, nós entendemos que a IPAGRE também está sendo valorizada. E ao valorizar a IPAGRE, novamente nós estamos valorizando o corpo funcional, ou seja, dessa maneira a gente cria um círculo virtuoso que traz melhorias para todos, e dessa maneira a sociedade de maneira geral, e principalmente o público-alvo da IPAGRE, que é o agricultor familiar, acaba sendo beneficiado. Então, nós procuraremos atuar principalmente dessa maneira, procurando valorizar cada vez mais o corpo funcional da casa. Falou aqui no Panorama Agrícola o novo diretor institucional da IPAGRE, Eduardo Piazeira. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje são de Luiz Marcelino Vieira, da IPAGRE CEPO, Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da IPAGRE. Luiz Marcelino Vieira traz informações sobre a banana. Menor demanda deixa os preços estáveis. As estimativas do IBGE para a safra catarinense 2011 de banana indicam produção de 676 mil toneladas, mantendo-se praticamente estável em relação à safra passada. Santa Catarina destaca-se no cenário nacional como terceiro maior produtor de banana. São aproximadamente 6 mil produtores que exploram essa atividade, sendo que o litoral norte do estado concentra 85% da produção, predominando as cultivares nanica e nanicão, componentes do tipo caturra, também conhecida como banana d'água. No litoral sul, que representa cerca de 9% da produção, os cultivares mais usados são a enxerto e a branca de Santa Catarina, componentes do tipo prata e também conhecidas como branca em alguns estados do país. Em Santa Catarina e demais estados brasileiros, com características climáticas semelhantes, a oferta de banana diminui no inverno. Com o aumento do frio, o desenvolvimento da planta torna-se mais lento, podendo influenciar na qualidade e na apresentação do produto. Nessa época do ano, normalmente cai a demanda catarinense de banana, passando a concorrer com a entrada de outras frutas costumeiramente disponíveis para o consumidor, mantendo os preços praticamente estáveis, com a caixa de 20 a 22 quilos da caturra oscilando entre R$ 7 e R$ 8,00 e a banana prata entre R$ 11 e R$ 13,00 a caixa. O estado lidera as exportações nacionais da fruta, participando com 52% do volume total comercializado. Os principais destinos das vendas catarinenses de banana são os mercados do Uruguai e da Argentina. Com a diminuição da demanda interna e das exportações, a alternativa do setor é expandir as vendas para centros consumidores nacionais, realizando bons negócios com Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Grande Belo Horizonte. Informações sobre a banana aqui no Panorama Agrícola, no quadro Mercado Agrícola, do analista de mercado Luiz Marcelino Vieira, da IPAGRE CEPA. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Arroz, feijão e café são os produtos mais consumidos pelos brasileiros no dia a dia, informam a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O brasileiro toma de 6 a 7 copinhos de café por dia. Pão de sal e carne bovina também estão entre os alimentos preferidos do povo brasileiro. A pesquisa do IBGE apontou excessos no consumo de açúcar e de sal. O excesso no consumo de açúcar se dá por causa do excesso de refrigerantes, sucos e refrescos em pó. E, no caso do sal, por causa do elevado consumo de itens processados. Já o consumo de fibras, que seria apreciado, fica abaixo do recomendado, principalmente entre os que reportaram na pesquisa do IBGE o consumo de salgados, refrigerantes, biscoitos e pizza. São inadequações alimentares fora dos padrões recomendados que precisam ser ajustados. Você, dona de casa, pode ajudar a sua família a consumir produtos com menor quantidade de sal e de açúcar. O arroz e o feijão, que estão na ponta do consumo dos brasileiros, isso sim é uma boa notícia e deve ser permanente na mesa de todo brasileiro, o tradicional feijão com arroz. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.